Saravá, povo das almas. Saravá, meu pai. Saravá, Zambi. Saravá, meu pai. Saravá, nosso terreiro. Saravá. Me tira essa quinzilha que tá já pingando demais. Na fé de Zambi, meu Viva pai. Deus. Vamos butucar. Prima Ponte. Taroeira de São Benedito, Santo Antônio mandou me chamar. Taroeira de São Benedito, Santo Antônio mandou me chamar. Boa, boa, boa, Andorinha. Na coroa de Nossa Senhora Andorinha. Boa, boa, boa, Andorinha. Na coroa de Nossa Senhora Andorinha. Taroeira de São Benedito, Santo Antônio mandou me chamar. Taroeira de São Benedito, Santo Antônio mandou me chamar. Na coroa de Nossa Senhora Andorinha. Boa, boa, boa Andorinha. Na coroa de Nossa Senhora Andorinha. Viva Deus, viva Caboclo, viva todas as minhas. Deus abençoe. Meu pai, aqui tem uma irmã que quer falar com o senhor. Viva Deus, quem é ela, meu filho? A benção, meu pai. Deus abençoe, meu filho. Meu pai, aqui eu trouxe tudo que o senhor pediu. As velas, o fósforo, a pólvora, o marafo. Mas o galo preto, meu velho, foi tão difícil encontrar, mas mesmo assim aqui está o galo, meu velho. Pulou de muro, meu filho? É, me machuquei toda, meu velho. Também tu andas de mato molhado, né, mano? É, o que, que a gente vai fazer? É preciso, meu velho. Ih, vai, meu Deus. E cadê esse camboco de maraca? Cambono, traga a maraca do preto velho. Essa é de boa, hein? Tadinho, meu pai. Cheirosa, né, meu velho? E é gingorosa, isso não se pode dar assim, não. Mas ela é tão cheirosa que até apetece. Graças a Deus. Depois eu dou a você. Graças a Deus. Viva. Vai embora na fé de Zango. Sim, sim. Fica tudo na paz de Deus. Que terreiro tenha as infelicidades. Faz a nossa limpeza, nosso terreiro. Viva Deus. Prima ponto, meu filho. Vai embora. Hup. Taroeira de São Benedito, Santo Antônio mandou me chamar. Taroeira de São Benedito, Santo Antônio mandou me chamar. Boa, boa, boa, Andorinha. Na coroa de Nossa Senhora Andorinha. Boa, boa, boa, Andorinha. Na coroa de Nossa Senhora Andorinha. Eita, véia, tá botocando.